A bruta é tu sola, nós sabemos que a vida é louca. Eu me sinto rei do mundo com a mão na sua coxa. Grandão igual leão que tá tatuado nela. Indo em direção à paz, sem previsão de volta. Posso prometer nada, mas te desejo em tudo. Era só uma ficada e agora que do futuro. Vejo nós nessa estrada, indo além. Go again. Sou mais eu e você. Que essa história seja plena e ao mesmo tempo intensa. Tipo a chuva lá fora, eu não quero saber que horas são. Do tempo pedi compreensão pra continuar na cama. Enquanto o mundo gira, nós dois aqui sem roupa. A noite é discopédia, especial Rihanna. Eu, whisky, ela, tequila, coringa e alequina. Pelas ruas da cidade que não dorme. Que seja eterno enquanto dure. O preço da distância é alto, mas pago pra ver. Nem que seja um segundo, seu olhar, seu sorriso. Enquanto meus amigos despertemos o soldado. Aqui jaz um bandido.